Thank you. Pra Vitor Sango, 1 minuto pra cópia, só um instante. Acionamento autorizado, Bravo Vitor Sango. Bravo, Tostango, pronto, cópia. Paulo, Azul Alfa, Uniforme Alfa, finalizando o reporte, muito agradecido, é um bom serviço. Bom dia, Alfa, Uniforme Alfa. Tostango, copia. Autorizado Sierra Bravo e Uniforme Lima, conforme rota do plano, nível 220. Decolagem da 17, curva à direita, saída Arbor, após DCT Mobo, após segue conforme rota. Transponder 5403, controle 120.8. Bravo, Vitor. gravitacional após Mongo, voa Retol, após voa Plunge, conforme rota. Situação incorreto, confirma o PLB. Situação que está para o estacionamento. Chama no ponto de espera o Bravo Torção. Já Vitor Tango, autorizado alinhar e decolar, pista 17, vento 190 graus, 109. Tower, good evening, Europa 083 on final runway 0, correction 10. Europa 083, good evening, continue your approach, expect landing just to land. Continue approach, confirm Europa 083. Expect just to land. Vitor Tango, Nicolanos 10, controle 120, décima 8. Controle 120, grato patroado. Europa 083, clear to land, runway 10, wind 190 degrees, 11 knots. Clear to land, runway 10, Europa 083. Salvador, bom dia, Azul Alfa, Yankee Juliette. Salvador, bom dia, Gol de Janeiro, 6251, para Guarulhos. Posto 62 Sicuno para cópia 1211, por gentileza. 211. Paulo Salvador, bom dia, Azul Alfa, Yankee Juliette, Mach 3. Alfa Yankee Juliette para rebote 1211. 1211, ok, obrigado. Doutor, bom dia, Walt Romeo. Oxa, meu Deus, Cicuno, bom dia. Autorizado Serra Bravo Golfo Romeu, via Upers Luno 0 até Tango Bravo Eco, nível 360. Decolagem da 10, curva direita, da El Leda Motiva. Transponder 5406, controle 120, decimal 8. Então, autorizado Guarulhos, nível 360, via Upers Luno 0. Tango Bravo Eco, decolagem da 10, da El, Leda Mótica, controle é 1208, 1062. Oxa, 6251, transponder 5406. 5406. Correto, chama pronto, gate 5. Chama pronto, 62. Oi, Salazão, Azul, Alfa, Yankee, Juliette, bom dia. On the ground, Jet 13. Approved taxi via Golf Alpha Kong. Before taxi Juliet. By the right by Juliet Pasido 18. Alpha Yankee Juliet, proceda. Bom dia. Bom dia, por gentileza, solicito autorização de reporte do pátio 3 para a posição 1 do pátio principal. Dado até a saída do Pátio 3, me chama na saída do Pátio 3, o Alfa Yankee Juliette. Alfa Yankee Juliette, chamará na saída do Pátio 3. Guarneira da Europa 03. Vira a direita. Bom dia, Gol 9063. Gol 9063, trata do avistado, cheque 3, pouso autorizado, pista 10, vento 190 graus, 109. Livre pouso, pista 10, Gol 9063. Vento pro Gol 9063. 190 graus, 119. Uno, uno. Afirmo. Europa 083, Juliet, gate 11. Juliet 11, Europa Zero 8. No solo Alzuno 8, direita Fox agora, prossegue via Alfa, chama antes da Juliette. Direita na Alfa, chama antes da Juliette, gol 9063. Alfa Yankee Juliette, autorização para ingresso no pátio 1, no posição 1. Juliette. Alfa Yankee Juliette. Mantendo a posição, Yankee Juliette. O 9063, Juliette, portão 10. Juliette, portão 10, 9063. Alfa Yankee Juliette, autorizado até o gate 1, chama ao término. Ok, Alfa Yankee Juliette, prosseguindo para o gate 1, reportarei ao término. Salvador, bom dia. Aqui é o Mike Zulu Lima. Mike Zulu Lima. Bom dia, aqui é o Mike Zulu Lima. Mike Zulu Lima, prossiga. Bom dia, pedi uma solicitação de reboque aqui do pátio 3 para o pátio principal no Finger 9. Autorizado até a saída do pátio 3, me chama na saída do pátio 3. Ok, obrigado, bom dia. Bom dia, Alfa Yankee Juliette. Salvador, Ocean Air 6251 na porta 5, puxa o vectorometro. Aguarda, Ocean 6251. Ah, porta 5, puxa o vectorometro. Aguarda. Zulu Lima na escuta. Prossiga. Mantenha a posição na presente, mantenha a posição. Solo Mike, o tal Mike Zulu Lima na escuta. Mantenha a posição agora, essa posição que você está, mantenha. Até a aeronave no 5 agora quer puxar, o push dela é até a saída do patch 3. Ok. Mantendo e aguardando. Hoje é 6251, coordenando com a equipe de solo, autorizado push, chama táxi. Coordenando com a equipe de solo, se não for possível puxar até a retaguarda do patch 3, puxa para o através do portão 612. para o táxi, seu avião 49. Economia de 4 horas e 5 ao Canadá Leão. Eu chamei a 251 no livre táxi até o ponto de espera da 10, pátio Uni Índia, no ponto de espera Torre 1, 18 decimal 95, ajuste no 014. Aqui está livre o táxi, ponto espera 295, cuidado, mãe. Do Lima, autorizado até o gate 9, chama o término do reboque, até o gate 9 é autorizado. Ok, obrigado, bom dia. Corre o 6241, bom dia, pode estar falando. Bom dia, chamei a 6251, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 190 graus, 109. Além de fora, é 2-4. Oxa 6251, decolada 142, controle 120, décima 8. 208, na décima 8. Salvador, bom dia. Aqui é o Avianca Alfa Victor Delta. Confirme. Avianca Alfa Victor Delta, pátio 3. Bom dia, Alfa Victor Delta, prossiga. Bom dia, bom dia. É, o Victor Delta solicita autorização de negócio do pátio 3 para o pátio principal, posição número 5. Ok, está autorizado até a saída do pátio 3. Me chama na saída do pátio 3, o Alfa Victor Delta. Positivo, senhora. Cliente, Alfa Victor Delta. Antes de ingressar no pátio, pode chamar novamente. Obrigado. Salve Salvador, aqui é o Cam, Mike Zulu Lima, formando o término do reboque. Gente, Mike Zulu Lima, bom dia. Bom dia, obrigado.